Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal, ouvintes do Sessão das Seis. É, entramos no ar mais uma vez, mais uma sexta-feira aqui na cidade de São Carlos, através da frequência modulada 95,3 FM ou do site radio.ufscar.br. Você também pode escutar a gente em qualquer lugar do planeta. E meu nome é Maurício Zattori. Tá começando aí então mais um Sessão das Seis com vocês. E eu sou o Luiz Henrique Ferreira, também estarei aqui com vocês no Sessão das Seis. E você pode nos escrever, a gente adora quando você escreve pra gente, ou nos liga, pede uma música. É através de vários meios. Você pode escrever no nosso e-mail, que é o sessãodasseis@gmail.com, ou pelo nosso Twitter, @sessãodasseis. Pelo MSN, a gente tá aqui online com vocês, radiofiscar@hotmail.com, ou e nos ver pelo blog, lá tem todos os programas. O blog é o sessãodasseis.blogspot.com. É, ele tá meio desatualizadinho, mas em breve volta aí com os programas mais recentes lá. É, o último que tá lá, acho que faz uns dois meses aí, mas a gente vai postar em breve os próximos. E como eu disse, o tema de hoje é a trilha sonora desse seriado, que tem essa música que todo mundo sabe qual que é, né? Vocês acharam que tava começando o DLC? Não estava, é o Sessão das Seis mesmo. É, pois é, então é a trilha sonora dessa série norte-americana, DLC, que teve como primeira exibição em 2003 e contou também com 4 temporadas. Terminou de repente, né, Luiz? Isso, terminou de repente em 2007. A gente vai explicar aqui por quê, o que aconteceu. É, ela foi criada, é uma série criada por Josh Schwartz, a gente já falou dele aqui, porque ele também produziu outras duas séries de TV após o OC, que foram a Gossip Girls, que é bem famosa também, e a mais recente aí, Chuck, tá em novas temporadas aí no ar. Essas duas, a Rosie e o Gossip Girls, elas têm aí o tema do universo juvenil, histórias do colégio, escolhas de faculdade, namoros e tal. E a terceira, já o Chuck, trata aí a história de um nerd que passa a fazer parte de uma agência secreta. Isso, uma agência secreta, tem amigos viciados em Chuck. E o produtor e criador do OC, o Josh Schwartz, tá confundindo com o ator Jason Schwartz, ele se tornou uma das pessoas mais jovens na história da televisão americana a criar e produzir séries de TV, né? É, e essa série, o The OC, ela foi produzida pela Warner e transmitida na América, né, pela Fox. Aqui no Brasil a gente assistia ela pelo Warner Channel ou pelo SBT, assim, na TV aberta. Duas curiosidades: no SBT ela ganhou um subtítulo de The OC, Um Estranho no Paraíso, e em Portugal o subtítulo dela foi The OC na Terra dos Ricos, que não deixa de ser verdade, assim, porque é esse universo que a série retrata, assim. A história da série se passa em Orange County, que é um bairro da Califórnia, que é um verdadeiro paraíso, assim, mas lá as aparências podem enganar um pouco, assim, é meio que o fundo da série, assim, no termo. É uma série que tem um público bastante definido, né, com quem se identifica, mas também são temas universais, então todo mundo pode se identificar com aqueles personagens, né, ela segue uma linha aí tipo assim, os ricos também choram, alguma coisa assim, retratando a vida dos californianos milionários, que passam, como todo mundo, por conflitos amorosos, familiares e financeiros, né? Além de, ainda mais no nível nessa classe dos ricos. Quem tem grana, né? Quem tem grana, aí tem trapácia, tem trapácia, tem roubos, tem vícios. Ah, vício tem todo mundo, vai. Inveja também. E também conta com um clima de comédia e drama também na série, num formato voltado mais para um público adolescente, né? A gente tá... Alguns chegaram a falar que seria uma nova versão para aquele seriado Beverly Hills 90210, não sei como qual é a numeração disso. E que aqui no Brasil todo mundo conhece por Barrados no Baile, né? E tá tendo agora uma... não sei se é reprisando ou reexibindo. É, ou sendo refeita. E ela também, a D.O.C., alcançou um grande sucesso com os adolescentes. Então a gente vai ouvir agora a música Block Party. Qual que é o nome da música? Block Party? Não, esse é o nome da banda. Ok, a banda Block Party com a música The Pioneers. Trilha sonora aí, da trilha muito boa que tem o O.C., que a gente vai escutar agora no Sessão das 6. Estava escutando aí a música do Block Party, The Pioneers, que é uma música do tema, nosso programa, né, que é a série The O.C. Vamos falar um pouco mais sobre essa série. A gente vai contar agora um pouco sobre qual que era o enredo, assim, o que se passava, né? A trama principal da história, ela conta sobre a história de Ryan Atwood, que é um adolescente bastante problemático, que se envolve em vários problemas, um adolescente meio pobre, quase vai preso. E ele chega em Orange County, né, que é onde se passa a história, através de Sandy Cohen, que é um advogado que é um pouco idealista, assim, na sua profissão, e evita que o Ryan vá pra prisão e convida ele pra viver na sua mansão. Só que a esposa do Sandy Cohen, a Kristen Cohen, ela não fica muito feliz com a mudança do Ryan pra casa dela. Ela se preocupa aí que o comportamento do Ryan acabe influenciando o próprio filho dela, que é o Seth Cohen, né? Por aí vai. Só que o Seth Cohen vai ter uma história com os outros personagens. E o Luiz termina de contar essa história. O Seth Cohen, ele é apaixonado por uma menina da escola, a Summer. Que também é uma patricinha, assim. E, ao mesmo tempo, o Ryan vai se apaixonar pela vizinha dele, a Marissa Cooper. E esses quatro adolescentes, eles formam um quarteto de amigos, né? E vão passar por muitas situações ao longo dessas temporadas. Como descobertas amorosas, ilusões, brigas familiares, formatura, decidir o curso na faculdade, por aí vai. E agora a gente vai escutar uma música de uma cantora inglesa chamada Imogen Rip. E ela teve várias músicas na trilha da série, né? Umas músicas que fizeram parte de momentos importantes aí da série. Como a morte do Caleb e do irmão do Ryan, a formatura deles. E a Imogen Rip, ela inova bastante nas músicas dela, assim, ela tem uma formação musical muito ampla e suas músicas são bem inventivas. Agora a gente vai escutar então a música Speeding Cards dela. Here's the day you hoped would never come. Don't feed me violins, just run with me through rows of speeding cars. The paper cuts, the cheating lovers, the coffee's never strong enough. I know you think it's more than just bad luck. Baby, it's just textbook stuff. It's in the ABC of growing up. Now, my darling, oh, don't lose your head. Lie never far enough away, glistening in the cold sweat of guilt. I've watched you slowly winding down for years. You can't keep on like this. Now's a better time as any. tá escutando Sessão das Seis, trilhas sonoras do seriado The O.C. É, a trilha sonora dessa série, ela é bastante eclética, ela é considerada uma das melhores pelo público da série, né? E tem uma escolha predominante aí de músicas indie, bandas independentes, indie rock, né? É, essas músicas, dá pra dizer que elas ajudaram a dar um tom mais um tom jovem mesmo pra série e criar os climas intensos para cenas, né? Tem até inclusive um bar fictício da série, assim como no Friends, né? E o Bat Shop, é isso? É assim que se fala, Luiz? Isso, Bat Shop. O Bat Shop. E aí vários músicos foram convidados para tocar lá, né? Que é um ponto de encontro e diversão do bairro de Orange County, né? Esse Bat Shop. E alguns desses músicos foram o Rooney, The Killers, o Death Cab, The Subways e o Modest Mouse, né? Entre outros também. É, e uma exigência dos fãs foi que tivessem uns álbuns, assim, da série, né? E o que rendeu 6 álbuns do The O.C. Que eles se chamam, geralmente, eles se chamam Music from The O.C., Mix 1, Mix 2 e por aí vai, assim. E agora a gente vai escutar duas músicas da trilha. Uma delas é do grupo Goldspot, se chama Flow Tom. Em seguida, uma música do Jason Schwartzman, que é West Coast. West Coast. Don't you worry even when it lands. Good news is on the way. And we all float on, okay. Yeah, we all float on, okay. Yeah, we all float on. Now don't you worry, we all float on. Sessão das Seis. For a second there, I thought you disappeared. It rains a lot this time of year. Yourself. Vocês estão escutando aqui o Sessão das Seis, no nosso tema do The OC. A gente acabou de escutar duas músicas aí. A primeira do Gold Spot, Flow Tone, e seguida Jason Schwartzman, West Coast. E, voltando a falar da série, uma das personagens que é mais polêmicas assim da série é a Marissa Cooper, né? Que foi vivida pela atriz Misha Barton. E ela dividiu opiniões, assim, muitos achavam ela uma chata, cheia de problemas, e muitos a idolatravam, assim, como se ela fosse uma deusa. E o que podemos dizer é que ela realmente mexia com os telespectadores. E realmente sua presença era uma das mais importantes na série, roubando muitas vezes a cena, assim, dos outros atores. Ela era uma, praticamente uma modelo, assim, muito bonita, muito bem vestida. E não tinha ninguém mais bem vestido do que ela, né, no colégio. As meninas, até as outras personagens, sonhavam em herdar o guarda-roupa dela, né? E ela tinha um jeito meigo, uma expressão de quem tá sempre precisando de um abraço. Então ela despertava um carinho, assim, e estava sempre disposta a ajudar os outros. Olha só que princesinha, né? Mas com isso, então, ela acabava entrando em umas enrascadas, né? Entre os seus mais polêmicos dramas, assim, a gente não pode deixar de citar alguns eventos, assim, que inclusive a mãe dela roubou o namorado dela, que deixou ela bem ruim, assim, sofreu uma overdose em Tijuana. Ela teve um relacionamento com outra garota que chocou o bairro, assim, foi bem escandaloso. Teve um episódio que ela tirou no irmão do Ryan, que encerrou a segunda temporada, assim, de um modo espetacular, assim. Inclusive, tá, a música que toca é essa que vocês estão escutando no BG. E, por fim, teve sua própria morte, né, que foi uma grande polêmica na série. Bom, e agora a gente vai escutar mais duas músicas do seriado. Uma da banda Telly Hall, que chama Smile Like You Mean It, e do Kane, A Bad Dream. Save some face. You know you've only got one. Change your ways while you're young. Boy, one day you'll be a man. Oh, girl, he'll help you understand. On the east side, we lost track of the time. Sessão das Seis. Tá escutando a música do Kane, né? A Bad Dream. E anteriormente uma música do grupo Tally Hall, Smile Like a Minute. E agora a gente vai falar mais um pouco sobre a série, né? The O.C. Apesar dela ser uma série destinada ao público adolescente e infanto-juvenil, a série também focou sempre os conflitos do mundo adulto, dando um tom mais maduro pra série, assim, o que diferenciava ela dessas outras séries pra esse público. O núcleo era representado principalmente pelas personagens de Sandy Cohen, Kirsten Cohen e Julie Cooper. E um episódio que dizem ser bastante emocionante da série foi quando a família de Kirsten teve que internar ela numa rehab, numa clínica de habilitação, porque ela estava aí abusando do álcool. A interpretação dos personagens foi considerada bastante impressionante, porque causou bastante emoção e o pessoal ficou acompanhando, querendo acompanhar mais a série aí, né? Então a gente vai escutar a música, uma outra música agora da trilha do The O.C., que é Love You to the End, do grupo Mystery Alaska, aqui no Sessão das 6. Sessão das 6, você está escutando aqui com um tema especial, trilhas do seriado The O.C. A gente está escutando aí, estava escutando agora a música Love You to the End, do grupo Mystery Alaska. E essa música é muito importante, muito interessante para falar aí do que a gente vai falar agora, que os atores, um pouquinho dos bastidores do seriado, né? Os atores Adam Brody e Rachel Bilson, eles interpretavam respectivamente o Seth e a Summer, e eles acabaram então, como muito comum acontecer, se tornando um casal também na fora da tela, né? Também no, no, na vida real. E os produtores, então, ficaram bastante preocupados se eles se o trabalho, o namoro deles não ia atrapalhar a série, né? Então eles conversaram com os dois para que foi o que foi que acontecesse, que eles com os dois namorados, isso não poderia afetar a trama da série, que pois o casal Seth e Summer eles ficariam juntos até o final. Então aí após 3 anos juntos, os dois se separaram na vida real. Mas o casal da série, mostrando bastante maturidade dos atores, permaneceram juntos, né? É. E outras duas curiosidades, assim, né? Uns bafos, assim, dos bastidores. A Fox, que exibia os episódios do EOC, pressionou os produtores para cancelarem o romance da Marissa com outra garota, a Alex. Eles acharam que a trama era muito forte, assim, para ser exibida. E o ator Peter Gallagher, que interpretava o Sandy, ele teve um episódio que ele cantou, assim, pra mulher dele. E logo após ele foi convidado por uma gravadora a gravar um disco. O ator. Olha Gostaram só. Gostaram da voz dele, eu acho. E também a repetição da cena clássica do filme com Seth e Summer teve bastante repercussão, boas repercussões, né? O presidente da Marvel, que publica as HQs do herói. Que herói? O Homem-Aranha. Então, e o diretor do longa-metragem ligaram para o criador da série para elogiá-lo, né? O ator do Seth é o faz o Homem-Aranha? Não, ele é que teve um episódio que ele colocou a máscara e rolou aquele mesmo beijo da chuva, assim, do Homem-Aranha. Ah, entendi. Do filme na série. E foi uma cena bem famosa, assim. Bom, e agora a gente vai escutar uma música, né, que é trilha sonora desse casal aí, do Seth da Summer, que é uma versão do Ryan Adams para uma música do Oasis, a música Wonderwall. A gente vai escutar essa versão agora. It's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe in anybody that feels the way I do about you now. Backbeat to what is on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk winding, in all the lights that lead the way are blind. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk winding, in all the lights that lead the way of life. I would like to say to you. saves me. And after all, you're my. Agora a gente estava escutando uma versão, né, para a música Wonderwall do Oasis, versão do Ryan Adams aqui no Sessão das Seis. E vamos falar um pouquinho mais sobre a série, né? Nosso tá terminando aqui o programa. A gente, infelizmente, a série do The OC foi cancelada assim, antes do esperado. Porque ao longo das temporadas ela teve uma grande queda da audiência. E isso ficou mais agravado depois que uma das personagens principais, a Marissa, né, que a gente falou aqui, morreu. Isso causou muita revolta assim, para os fãs da série, e muitos afirmam, né, que foi o motivo para o fim. É, inclusive, essa coisa de cancelarem seriados está virando, e sempre foi, na verdade, uma coisa muito comum de acontecer, já que cai a audiência, o estúdio corta a série, né? Aí é uma pena que muitas séries às vezes acabam, né, ficando sem um fim, assim, né? É outra que eu tô assistindo, o Alias acabou porque a personagem principal ficou grávida e isso já não. E teve bebê, isso já não cabia mais na série. E então nas palavras, voltando ao The OC, nas palavras do criador, o Josh Schwartz, ele disse assim: a decisão de matar a Marissa foi muito difícil. E isso envolveu muita discussão e debate, algumas noites sem dormir. Desde o começo, a gente estava determinado a levar a relação do Ryan e da Marissa para uma direção diferente na quarta temporada. E quanto mais nós bolávamos novas ideias, mais percebíamos uma coisa: as aventuras de autodestruição, tragédia, sempre estiveram no DNA de Marissa Cooper, né? Então só nos restou fazer com que sua despedida fosse a maior tragédia que a série já teve, né? Então, ele disse também que a personagem merecia isso e sabiam que a atriz Marsha Barton faria uma grande cena. Entretanto, na quarta temporada, né, que foi a seguinte, né, depois que a Marissa morreu, as novidades e mudanças que os produtores queriam fazer não puderam acontecer, porque a Fox realmente cancelou o seriado. A última temporada teve apenas 16 episódios e teve um final um pouco improvisado, assim. Bom, e aí agora a gente vai escutar uma outra versão de uma música bastante famosa, a música Forever Young, agora pelo grupo Youth Group. É até, né, redundante, né, o grupo Youth Group. Mas a gente vai escutar essa música que embalou um dos momentos mais românticos, assim, da série. A gente deixa ela pra vocês agora. Chance. gente tava escutando aí a música do Youth Group, Forever Young, aqui no Sessão das Seis. Agenda da semana. E agora então, como vocês ouviram, a agenda da semana. Bom, no CDCC vai rolar o filme Mutum no sábado, dia 4, às 8 horas. Isso, amanhã lá no CDCC, que fica lá na Rua 9 de Julho, no centro, né? No SESC tem, no sábado, às 18 horas, tem Aquele Querido Mês de Agosto. E tem também no, isso às 18 horas. E às 16 horas, tem o filme Os Xeretas, um filme infantil. E aí já no domingo, às 18 horas, tem Fora de Jogo. Também tem o Xereta às 11 da manhã. No domingo, né? No domingo, é. E no Cine Fiscar vão ser exibidos alguns curtas experimentais de animação, na quarta-feira da semana que vem. Isso. No Cine São Carlos tem amanhã, às 5 da tarde, 17 horas, tem uma sessão especial no Cine São Carlos, que é o documentário Velhas Virgens Atrás de Cerveja e Mulher. Que, se eu não me engano, é feito pela ECA, assim. E é um filme que é integrante da programação do Festival Rock na Estação. E também vai passar o filme Nosso Lar. Todos os horários. Em todos os horários do cinema, né? Isso. E no Cine Iguatemi, três filmes: Karate Kid, Como Cães e Gatos 2 e Nosso Lar. E no... Acabou os cinemas aí. Essa foi a programação de cinemas da cidade de São Carlos. O Sessão das Seis vai ficando por aqui. Entre em contato com a gente, manda um e-mail, uma sugestão de tema, participa aí do bloco do Sessão do Ouvinte. Você pode entrar em contato com a gente no sessãodas6@gmail.com e também lá no nosso blog, comentando alguma coisa. Por lá você também pode entrar em contato com a gente, que é o sessãodas6.blogspot.com. Bom, e o Sessão das Seis, ele tem produção e pesquisa de Ana Kuhl, Eduardo Barbosa, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Luiz Henrique Ferreira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. O Sessão das Seis vai ficando por aqui. Logo menos vocês escutam a Voz do Brasil. A gente fica um pouco escutando a música Black Swan, do Tom York, que é vocalista do Radiohead. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vão ao cinema. Sessão das Seis volta na semana que vem, sexta-feira, às 6 da tarde. 6.